fora, Juninho Óticas Pérola. Vem se apaixonar com o Filipão, vai. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O teu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Comprei a grana da passagem, contando as horas. Olha a coreografia, vai ver a pena. Meuscds.com. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim. Do que de mim, vem. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim. Mas de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer. Oh, bebê, eu gosto mais de você. Vem, vem, vem. Oh, bebê, é swing, pô. Oh, bebê, eu gosto mais de você. Oh, bebê, eu gosto mais de você. Swing, bola, só vai. Meu prefeito Léo Linhares. Aqui. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre no coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Comprei a grana da passagem. Atenção, polícia militar. Segue aqui do meu lado esquerdo do palco, vai. Oh, bebê, meuscds.com. Do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim. Vem! Oh, bebê, do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, eu gosto mais de você. E aí, vem, vem, vem. E antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa, mudou minha cabeça. Atenção, minha banda, deixa a galera cantar. Vai, vai, vai, vai, vai. Oh, bebê, eu gosto mais de você. Irmão, vai. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Hey! Oh, bebê, eu gosto mais de você do que. Aí, Tomaguinho, fofinho. Chegou, chegou! Oh, bebê, eu gosto mais de você. Vem, vem, vem, vem. Oh, bebê, eu gosto mais de você. O swing mais gostoso e apaixonado do Brasil. Olha o balanço, vai!